Tango Mike Bravo Uniform, are you ready to copy? Clear to Ilhéus Airport via Golf 677, flight level 160, takeoff runway 17 with right turns, Coral departure, correction, dial departure, Coral transition, Skulk 5561, Salvador departure 120.h, tower 118.905. Mike Bravo, uniform, readbacks, correct, could you confirm, souls on board in April? Roger, text in startup contact tower 118.905, Papa Tango, Mike Bravo, uniform. Azul 4206, estamos no centro Recife, na frequência 125.4. 2545, Azul 4206, obrigado. Bom jogo. Salvador, boa noite, Sonar 6201. Sonar 6201. Boa noite, contato cadastro, submanteio 360, saída da El. Saída da El, tem condições de voar Leda ou Mótiva? Autorizado Leda, Oceania 6201. Leda 6201. Eu autorizo ali o 143, vai doar? Sonar 6143, mantém inicialmente pelo. Até o pelo. Sonar 143, do separador de hotéis, ajuste no 04, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2010-2014, autorizado, final estabilizado, 6143. 495, chame Recife, 251. 1251, chama Aral, chegou 495. Já do táxi via pátio 5, reporte no ponto de espera da Papá. Aquilo Bravo, ali mantendo 7, reporte pronto para a decolagem. Com referência, pode descer para 2000, meu nome André. Autorizado 2010, acionar o ILS, reporte estabilizado 643. Na 6201, chame Recife, 1251. Recife, 251, 6201. Boa noite, eu vou 1645, disse mesmo, Vitória, autorização? Gol 1645. Boa noite, informações do Jefapá, pronto, cópia? Adiante, prefiro. Autorizado Vitória, via Peruísque 50, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue o perfil da Euleda Bidev. Aciona 5123, controle 120.8. Autorizado conforme para Vitória, a Peruís 50, 360 autorizado, decola da 10 com a direita, daí eu, Leda, liberto. 5123, 5123, no transponder, o gol 1, no controle 115.8, o gol 1645. Apenas confirmando o controle, 120.8. 208.5. Protegimento correto, no portão 10, chama quando pronto, o gol 1645. Valeu. Kilo Bravo, decolou 04, achando controle 1208, bom voo. Boa noite, Salvador Charlie 6143, boa noite, passando Simba, baixou e travou o visual. Gente, boa noite, o Channel 1143, livre pouso no zero, vento no meio 0 grau, 062 dia de nós. Livre pouso no 90, 6143. Bravo, Sam. Era uma centena, o Lima Kilo Bravo? Era só uma centena. Era uma centena, o Lima Kilo Bravo. Salvador 97, boa noite, Papa, confere o pronto cópia. Sim. Autorizado Guarulhos, vento Zulu 10, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil da El Oleda, Motiva. Aciona 5121, controle 120 decima 8. Então 3897. Guarulhos aprovado 34. Z97, contingimento correto, chama quando pronto. Teste. Channel 1143, solo 07, livre à direita, 219. 219, 1143, boa noite. Boa. Salvador, Channel 1143, livre, boa noite. Poxa, na 143, boa noite, autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 0241. Alfa Juliette para 0241, na 143, boa noite. 3897, aguarde para o pushback. Pode lá. Salvador, gol 1645, pushback acionamento no 1-3. Ô, corrigindo, no 10. Gol 1945, ordem executivo de sol, deixa em táxi. Já amarelo, táxi. Tem um estimado que está preso. O ingresso do Airbus da Oceania será autorizado, gol 1945, TAM 3887. Aguardando, está preso. TAM 3897, coordena com o tubo de sol, chama para o táxi. Autorizado para o estacionamento. Táxi com 59 a bordo, 2 horas e 40, alternando o galeão. O gol 1645. 1645, autorizado táxi até outra vez do 62. Autorizado táxi até outra vez do 62, 1645. 797, 166 a bordo, 3:42, Galeão. Então, 3897, autorizado táxi via pátio 1 no índio até o ponto de esfera, com Dolache de Torre, em 118 de 95, ajuste mais 095, bom voo. Táxi autorizado, índio, ponto de 090-295, 094 até 3897. No 1645, segue o Airbus da TAM até o ponto de espera, com Dolache de Torre, em 118 de 95, ajuste mais 095, bom voo. Segue o TAM, ponto de espera, 1895. Bruno, tem projeto, vamos tráfego agora na... Mike Bravo Uniforme, go ahead. We got this one number 5, no bad guys, ready to text. Mike Bravo Uniforme, Altimeter 7-1-0-1-5, text approved, report to holding point runway 17. Salvador, boa noite, está 3-8. 3297, boa noite, Alinda, coluna 0, vento no meio, 0 grau, 07, nós. Autorizado, elemento. Salvador, gol 1645, aproximando o ponto de espera. 1645, mantém o ponto de espera. Mantém. Mike Bravo Uniforme, clear to line up and way to 1917. Polo 645, ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, na 1 no zero, no 645. Controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Alinda, controle 3897, canta. 3897, contato radar, nível 340, voo em Leda. Tá, confirma? Pode de Leda. Leda, 5240, tá 3897. Mike Bravo Uniform. Roger, stand by, Mike Bravo Uniform. Stand by, Mike Bravo Uniform. 45, livre decolagem no zero. Vento no 60 grau, 07, nós. Livre decolagem no 90, no 645. Pelo braço, prossiga. Vou a Santana, agora da Conquista. 2205. 6 pelo braço. No 645, decolou 23, chame o controle no 208. 208, boa noite. Bom. Mike Bravo, inform you are the next for takeoff, stand by. Stand by, 5, contato radar, nível 360, saída da EL. Sobe ao 360 na EL, 965. Batango Lima, Quilo Bravo, chame Recife, 1288. 1288, obrigado, boa noite. Boa noite, Fumaça 21, informação Papá, 971, acione identificação chegada bom, se desce para 4 mil pés, ajuste 1095. I have a uniform cleared for takeoff runway 17, wind 16, 0 degrees, 06 knots. Meia 45, voe Leda. Pronto, Leda, uma 645. Uniform airborne at 25, call 120, small 80, have a nice flight. Zero, 880, Mike Bravo, uniform. Você para o controle? Mike Bravo uniform, departure from runway 17, dial departure, core out transition. Mike Bravo uniform. Mike Bravo Uniform Radar Contact Climb to flight level 160, flight direct to Coral. Flying direct Coral, Mike Bravo Uniform. Então, 3897, chame Recife, 1251. 251, boa. 1645, chame Recife, 1251. 251, boa noite. Com 971, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2015, autorizado ILS. Oceanair 6259, muito boa noite, ciente na informação Papá, com nível 340 São Paulo, Guarulhos. Confirme o Oceanair 6259? Isso. Marcando curso Papá, confere, pronto, cópia? Afirmativo, Sana. Autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil da Oleda, Motiva. Aciona 5114, controle em 120.8, Oceanair 6259. 360, curva direita da Eolia da Morte, Epezulu 10, 5114, é o transponder 1208. Foi o desmato correto, chame para puxa acionamento, Oceanair 6259. Chamaremos, obrigado. estabilizou no X-Ray, voo 971. 971, chame torre 1895. 1895, 8. Salvador, boa noite, voo 971, está 3037. Gente, voo 971, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 062 de nós, reporte baixado e travado. Ok, aí reportar baixado e travado, voo 971. Tango Mike Drive Uniform Call Recife Center Frequency 125.1. Correct, 1251. Travado, gol 971. 2, Salvador Ciente, gol 971. Pushback da zona lenta no 22 do canal 629. Puxando 6259, coordenando com a equipe de sol e chama para táxi. Vai coordenando para táxi. Tatiano Solos 43, livre à direita no 219. 219, obrigado, 979. Boa noite. Boa noite, 10 já. Gonçalo, Gol no 971, muito boa noite. Gol no 971, boa noite, continue táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mais da Juliette, obrigado. Previsão pushback? Está iniciando, 1629. Gol 1971, mantente do Juliette, aguardando o táxi do Airbus da Avianca, puxando no 02. Vai manter antes da Juliette, aguardando a Avianca na 02. Meu nome é Sani, identificação chegada à Mari, dessa para 2010, ajuste no 015. 2015, autoriza a voar Duna, grande? Autorizado, Duna. Sim, Duna. Táxi 6259, com 149 a bordo, 5 horas de autonomia, Fernando Galeão. Puxando 6259, autorizando táxi direito em Índia até o ponto de espera, quando o Machine Twin 118.95, ajuste no 015, bom voo. Direita via Índia, ponto espera 235, ajuste no 6259, bom. Gol 1971, observe o táxi do Airbus da Avianca, após o ingresso Juliette, ponto 0181. Juliette, após a Avianca, para o 01, gate 01, gol 197, obrigado. 6259. Prossiga, Oceania 6259. Semana 2235, com o primeiro contato. 118.95. 95, obrigado. Oi, Oceania 6259, ponto 010, pronto. Oceania 6259, a linha ainda cola pista no 0, vento no 8, 0 graus, 062 de nós. A linha de colão no 0, Oceania 6259.